Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muita música no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos ouvintes que nos prestigiam com uma grande audiência. A partir de agora estamos juntos e misturados como sempre, né? Mundo Sertanejo está no ar. Vamos tocando em frente porque atrás vem muita gente, né? Celso Borges, meu amigo aí. Da TV Câmara Federal, trabalhando e ouvindo o Mundo Sertanejo. Já está ligado, né, Celso? Um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente. Música no ar para vocês. Bruno e Barreto cantam Farra, Pinga e Foguete, com a participação especial de Evandro e Henrique. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete. Mais uma Jamel pra nós aí, Evandro Henrique. Vamos trazer é de caixa, que hoje é só farra, pinga e foguete. E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Evandro e Henrique e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Evandro e Henrique e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, estamos no ar com o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Marquinhos, todos da equipe da Rádio Nova FM Hits em Arapiranga, na Bahia, exibindo o nosso programa todos os dias às 17 horas da manhã. Audiência muito grande, né? Muito obrigado a todos vocês aí de Arapiranga, de Roda Velha, que nos dão uma grande audiência, né? De Dom Basílio, de Santa Rita, de Cássia, de Luiz Eduardo Magalhães, de Oliveira dos Brejinhos, de Adustina, de Vanderlei, enfim, de Mata Verde, Vira Bahia. O Estadão da Bahia também ouve Mundo Sertanejo, né? Gabriela Roldão e Vilhena já está ligada também no nosso programa, né? A Leonária, a todas suas amigas, todos vocês amigos aí, de Serrinha dos Pintos, né, Leonária? Beijo pra vocês, tá bom? No Estadão do Rio Grande do Norte. Vamos em frente? Diego Valadares canta a pedidos do meu amigo, o compadre Lázaro. Ele disse que é uma das mais pedidas aí na Rádio São Tomé FM, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Em Jaguaruana, também no Ceará, no Brasil inteiro. A todos vocês radialistas que estão aí estourando esse meu novo sucesso na programação local de vocês. Meu muito obrigado, viu? Ô Dudamel, São Paulo, Rede Clipe, muito obrigado, viu? Canta Diego Valadares, estou na promoção. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Gostosinho, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega eu. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, Rádio Nova, Rádio União FM em Goiatuba, Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Meu amigo Rogério Daniel em São José dos Campos, São Paulo, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. A Cleusa Silva dos Santos em São João do Paraíso, Minas Gerais, já está ligada na Paraíso FM. Amadeus Ferreira, Valmiro Gomes, todos vocês, muito obrigado, viu? E o Zé Ribeiro, beijo, viu? A Lidiane Souza, todos vocês do fã-clube do Diego Valadares em toda a região, Indaiabira, Taiobeiras, um abraço a todos vocês aí, viu? Também a Eline Silva, aí de São João do Paraíso, um beijo para vocês, audiência muito grande, graças a Deus, a cada dia, né? Vamos em frente ao som do Velório, traz para vocês grande clássico da música sertaneja. Pião Carreiro e Zé Paulo interpretam Porta do Mundo. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar.

passei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha. Vamos até o Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rádio Acesa FM. Ô, Adriano Martins, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Pela grande parceria. A todos vocês, amigos aí da região dos Lagos, também ouvindo Mundo Sertanejo. É, meu amigo cantor Valmir Lucena, que mora na região e diz que a audiência é muito grande aí através das nossas rádios que exibem nosso programa também no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu? É, vamos até Espírito Santo, em Marilândia, nós temos aí a nossa rádio FM parceira que exibe nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Um abraço carinhoso. É, aí o grande sucesso, Calma. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Música.

Rádio Colombo, Web no Paraná, em Colombo, Paraná. Muito obrigado, viu? Valdinei Timóteo Rocha, é o popular Timóteo. Ô, Ney Rocha, Ney Rocha, aí em Londrina, Paraná, Rádio Terra Nativa Cambé. Muito obrigado, viu? O meu amigo Ney Rocha, que faz parte da equipe aí da Rádio 87 FM e também Rádio Terra Nativa Cambé AM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? O Ney Rocha, quero até me retificar, me perdoar, me desculpar com você, viu? Eu estava expressando seu nome errado, né? Não é Timóteo, é Ney Rocha, grande locutor aí da 87 FM e da Terra Nativa Cambé AM, que exibe o nosso programa em Londrina, no Paraná, né? Chitãozinho e Chororó cantam Fio de Cabelo. Ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós. Ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós. É, música linda, grande clássico da música sertaneja, né? Minha amiga Neuza Oliveira, Rádio Atividade FM, e Ministro Andreasa Rondônia, né? Audiência muito grande, muito obrigado, viu? A todos vocês aí, de Ministro Andreasa, Estadão de Rondônia, ouvindo nosso programa, muito obrigado. Antônio Carlos, meu amigo popular, Romualdo Oliveira, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, Rádio Marconi FM e Cultura AM. Ô Pedrinho Maranhão, cabra danado, a todos vocês, meu abraço carinhoso, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos em frente? Rafael Silva canta de Brasília pro Brasil inteiro. Tô sozinho, tô solteiro. Mundo Sertanejo! Tem alguém solteiro aí? Aê, meus amigos, ela foi embora, mas eu tô chorando fogo demais. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho. fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Picape turbinada, anda sempre lotado, aumentando o hip-hop. Com paredão de som, tô comendo um batom, tô saindo pras tops. Tô solteiro na cidade, não sinto saudade da minha patroa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Eu quero ouvir. Tô sozinho, tô dormindo só. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, muito bem. Um beijo para minha querida Magda Madalena, todos vocês amigos de Araxá, Minas Gerais. Rádio Sucesso FM exibindo o nosso programa. A nossa diretora Onilda, todos da equipe da Rádio Sucesso FM aí em Araxá, no Estadão de Minas Gerais. Um abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Aline Martins, em Senador Canedo, trabalha no Goiás Carnes, né? Um abraço a todos vocês aí. E diz que é fã do Diego Valadares, estou na promoção aí no Estadão de Goiás, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Ana Carla, em Morrinhos, Goiás, também ouvindo o Mundo Sertanejo, pede alô para sua filha Érica, né? Muito obrigado. Fabrício, do Conjunto Cruzeiro do Sul, em Goiânia, também ouvindo o Mundo Sertanejo, parabeniza Diego Valadares. Muito obrigado, viu? Fábio Carvalho, todos da equipe da rádio daqui.com.br, é a nossa antiga rádio Anhanguera, para todo o Estadão de Goiás, do sistema Jaime Câmara. Muito obrigado, viu? A Celina, em Coelho Neto, Maranhão, muito obrigado, viu? Em Zedoca, nós temos a Rádio Difusora FM também. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A Rose, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês aí dessa linda cidade. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Rádio Transpaulista FM Web, meu amigo Luiz Eduardo, Ricardo, toda a equipe aí da Rádio Transpaulista FM e Web da Grande São Paulo, né? De Osasco. Muito obrigado a todos vocês. A Catarina Ferraz, a sua mamãe, o Hipólito, a Jennifer, a Rafinha, todos vocês amigos de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês da Rádio Lavras FM, Rádio Local FM. Um abraço, viu? Vamos ficando por aqui. Eliane e Samuel cantam Delírio de um Poeta Louco. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor.